música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Se encontrou no segundo instante de que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha, uma cama, dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa união e os anjos cantam nosso amor. E que era você. Eu já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha, uma cama, dormir de coxinha. Deus abençoou a nossa união e os anjos cantam nosso amor. Cantam Jorge Mateus aqui no Central do Sertanejo. Jades e Jadson tocam João Mineiro e Marciano. Humberto e Ronaldo, Não Posso Contar Pra Ninguém. É música boa, é sucesso. É Central do Sertanejo, é quarta-feira. O intervalo tá chegando. Na volta tem muito mais músicas, muito mais informação. Porque você está no Central do Sertanejo, o melhor programa sertanejo da sua rádio. Eu já tô voltando. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo é música boa o tempo todo, é música de qualidade, sertanejão de primeira. Agora tem pra começar o nosso segundo bloco, Léo e Júnior e a participação mais que especial de Henrique e Juliano. Cê vai deixar. Noite passada, não entendi nada, apontando o dedo, dando um tapa na minha cara. Só por você pegar amizade com essa mina, que tudo que eu faço é motivo pra intriga. Eu tô ligado, pensa que eu sou um bobo. Fala mal de mim, ela quer furar teu olho. Fiquei parado, sem reação, quando percebi que sua amiga tava achando bom. Acha, fica levando essa mina pra casa. Cê tá de brincadeira, ela tá fazendo minha cadeira pra tomar o teu lugar. Cê vai deixar, acha, fica levando essa mina pra casa. Cê tá de brincadeira, ela tá fazendo minha cadeira pra tomar o teu lugar. Cê vai deixar. Cês vão deixar. E pra cantar com a gente esses caras

eu volto, eu volto. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Mas não tinha meu plano, bem sabe de nada. A minha agenda tava disfarçada. O lugar de homem era mulher. Restaurante era cabaré, sabe de nada. Foi enganada. Você achou que eu ia sofrer. Mas não tinha meu plano, bem sabe de nada. A minha agenda tava disfarçada. O lugar de homem era mulher. Restaurante era cabaré, sabe de nada. Foi enganada. Achou que eu ia me afundar na solidão. Esse é rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. É o que eu sou na balada que o couro tá comendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa, eu tô aqui no bar bebendo. Vai vendo. Postando foto com as gatas pra você ficar sabendo. Sabe de nada. A minha agenda tava disfarçada. O lugar de homem na pé. Restaurante era cabaré. Sabe de nada. Foi enganada. Comprou essa ilusão. Achou que eu ia me afundar na solidão. Esse é rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. É alto solto na balada que o coro tá comendo. Vai vendo. Você tá em casa, eu tô aqui no bar bebendo. Vai vendo. Postando foto com as gatas pra você ficar sabendo. Vai vendo. Esse arroxo é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. Vai vendo, Lucas Luco marcando presença na sua quarta-feira. Luan Santana, escreve aí. E agora, vou falar pra vocês aí da dupla Marcos e Belucci, do cantor Bruno Belucci, aliás, né? Cantor sertanejo Bruno Belucci tem sua conta na rede social hackeada. O cantor sertanejo Bruno, da dupla Marcos e Belucci, teve seu perfil no Instagram hackeado. Após invadir a conta, o hacker deixou uma mensagem atacando o cantor e xingando ele de vários nomes horrorosos. Belucci teve que criar uma nova conta e explicou o ocorrido para os seus seguidores. Cantores, artistas e celebridades, amigos do músico, estão usando seus perfis para informar a mudança para o público. Que coisa horrível, né? Esse lance de internet realmente é complicado, é uma segurança que não existe, né? Vamos aí então com Marcos e Belucci, Tô Feliz. Você tem vontade, sonhos e manias tão diferentes das minhas. E o normal é mesmo duvidar. Você curte a luz do sol e eu da lua. E quando tá dormindo eu tô na rua. E quem vê diz que não vai durar. Tô feliz,